atire, não trema, não tema mais. Monstros, quem se esconde, quem no monte vira grão, desaparece. A oração carece de mais brilho na cara. Entenda onde paro, vendaval, eu levo mal pela coleira. Armadilha sorrateira pra fisgar o peixe grande pelo átomo. De fato que isso firme faz mais forte feito Cristo firme na procura da felicidade. Enfrento a gravidade até que eu perca e vire um com o universo. Imerso na sensação das palavras, na vocação, sem amarras de ser mágico. Me movo pelo mapa só quando é preciso em grupo. Encontre-me no mapa pra ficar sozinho. Grupo, quem jurou amor eterno, mas já pisou na bandeira, rasgou a fada inteira. Eu tenho nada exatamente a ver com isso. É muita teoria e pouca prática. A parte enigmática do que escrevo é tão clara quanto o branco dos meus olhos. Teste do pezinho em todos eles. Ouço meu DNA desagrupado por aí. Quem são eles? Ajude-me a driblar falsos profetas. 4 e 400, Sean ou Isabela. Metas perigosas pra atingir, prazos pra cumprir. No meu tempo, nunca foi passatempo. Então respeite cada informação sonora que esse aqui que vos fala não decora pra avisar a multidão. Pense bem no que você está dizendo. Não, você não vai controlar essa conversa. E por que eu faria o que você está dizendo? Porque você tem inveja de mim. Não fale besteira. Você fica ressentido de que eu viva minha vida. Abaixa a voz comigo, Coro. Porque você tem medo que alguém testemunhe uma briga?